Delta Oscar. Prossiga, Azul 4980. Fui, aliás, Rio 2940. Rio 2940, seguinte completa aproximação, torre no 98 decimal 95. 895, uma boa noite, 40. Bono 098 da torre. Informação Bravo, prepare saída da PUCA, agora de cópia. Claro. Oi, boa noite, Azul 2940. Azul 2940, boa noite, tráfego avistado. Continua a aproximação, aguarde pista livre. O ajuste agora, 10014. Agora pista livre, comida 14, o 2940. Salvador, 972, seu controle de Salvador, sua identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1014, via BOMED 1. Validador. Azul 2940. Autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 05 nós. Autorizado 2940. Voo no 098, copy. Pronto. Voo no 098, autorizado Serra Bravo, Serra Golf, via Upper Zulu 10. Nível de voo 370. Intervalo da pista 10, curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Transponder 5463, frequência do controle Salvador 119.8. 370, saída PUCA, Zipar, Upper Zulu 10. Intervalo da pista 10, 463, o transponder e o controle 098. É o Bono 098. Correto, Bono 098, confirmando transição Zipar. Boa, PUCA, Jamo, Zipar. PUCA, Jamo, Zipar. Boa, 098. Correto, eu vou te encontrar o ponto 5. Estacionamento, posição 7. Autorizado, Bono 170, rapaste táxi. Primeiro, pode ter ido para táxi. Bono 170. Qual que é a posição do 60, 62, por favor? A 258, informação pela infraera 5 Lima do Paz 3. Gol no 098, autorizado, chefe táxi. Manda táxi, 098. Azul 2940, solo aos 42, livre direita, segue táxi via Alfa Kilo, hotel parte 3, atente ao balizador. Direita, Alfa Kilo, parte 3, estará atento ao balizador, 2940. Roger, calma, está do jeito. 4980, livre táxi à direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera. O ajuste no 014. E ajustado no 014, no livre táxi via Índia, azul no 014. O azul 2940, informação, a posição será 4 Romeo. Segue o táxi lento devido ao balizador estar finalizando o parqueamento da Avianca. Posição 4 Romeo, ok? Tá, vamos pro 4 Romeo no parte 3, agora táxi lento. Bacana. Começando naquilo pro Paz 3, o 2940. Oi, é um voo no 1970 para o táxi, com 6 a bordo. Manual 62, altera no manteiga. Voo no 1970, livre táxi via parte índia até o ponto de espera da pista 10. Fique atento a 37 da companhia, finalizando o pushback no portão 5. Vai ingressar no Paz 3. Com segurança, segue o táxi até o ponto de espera e reporte pronto, ajuste no 014. 3-2-4-2, no ajuste. Até o ponto de espera da 10. Acessar o tráfego da frente do 1-1-7. O azul 4980, no ponto de espera, pronto. Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 1-5-0 graus, 629. Autorizado de decolagem para o azul 4980. Approach contact tower 118.95. Oceanet 607 for Bolivia. Altimeter time 1014, continue approach, expect runway evacuated. Uno 972, desça para 2000 pés, ajuste no 014, e o VLS X-ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Uno para 2000 pés, está estabilizado, tomará 3 horas, altera maior. Voo no 098. Segue o tráfego da companhia à frente até o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, reposte quando pronto no ponto de espera, o 1014 no ajuste. Segue o ponto da companhia, altera pronto, 1014, 098. Ocean 6074, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Azul 4980, decolado aos 46, chame controle Salvador em 119.8. 1098, boa. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4980. Azul 4980, contato radar, subo nível 350, direto Jamo. Direto Jamo, azul 4980. 972 efetuando desvio. 0, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado, alinhar e manter isso no 0. Após o tráfego, alinhar e manter na 1 no 0. 1 no 7 0. Ocean S 6074, on the ground S 49, baguette runway via right, taxi via Alpha Juliet, gate number 6. Retiro no 098, mantenha o ponto da pista 10. Gol 1170, autorizado decolagem pista 10, vento 160 graus, 07 nós. Livre decolagem 10, gol 1170. Torre Salvador, gol 1354. Gol 1354, Torre Salvador, prepare saída Puca, aguarde cópia. Aguardando cópia 1-3-4. O gol no 098 informa que devido ao perfil de saída semelhante à aeronave que acaba de decolar e a aeronave agora a 10 milhas da cabeceira, vai aguardar para a decolagem, ok? Sou decimal 95. 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Boa noite, povo. Salvador, boa noite, 1972, estabilizado no ILR. Gol 1972, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 629. Livre pouso na 10, 1972. Gol 1170, decolado ao 51, chame controle Salvador em 119, décima 8. 198, boa, 1170. Gol no 354, ponto cópia. Vamos para cópia. Gol no 354, autorizado Aracaju, via Whisky 33. Nível de voo 230. Decola da pista no 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5465, controle Salvador, pele 119, décima 8. 230, aprovado para Aracaju, via Whisky 33. Decola da 0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5465, controle 198, pro gol 1354. Correto, gol no 098, visual com tráfego na final no 0. Gol no 098, após a passagem do tráfego que pousa, 37 da companhia, autorizado alinhar e manter-se no 0. O 1170 para a 080 por 30 milhas para desvio de informação. 080 por 30 milhas, gente. 170, está livre de juiz, pode entrar. Livre, reportarei e retorno na rota, 1170. Após desvio, voe direto de destino. Morando destino, voo 1170 após desvio. Gol 1972, solo ao 54, livre à direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, reporte antes da Juliette, gol 1972. Acione identificação, desço para o nível 050, ajuste no 04, chegada por médio 1. 050, com meu 14, a por médio 1, controle azul 4062, atingi 1050 na pessoa. Azul 4062, acione identificação, desço para 4000 pés, ajuste no 04, número 1 no sequenciamento. 4014, azul 4062, número 1, contêiner 3002. Controle Salvador, boa noite, 1222, informação, Bravo, passa 2202 para o 9020. 1222, deixa o controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 060, ajuste 1014, chegada com o médio 1. Técnico, desce no 0060, ajuste no 0014, gol 1222. Gol 1098, decolado ao 56, chame controle Salvador em 119, décima 8. 098, obrigado. Controle Salvador, gol 1098. Gol 1098, contato radar, suba nível 370, direto ao Jamo. 370, direto ao Jamo, 098. Gol 1170, chame Centro Recife, 126, décima 85. Alterno 25 decimal 45. O 1170, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterno 25 decimal 45. 2685, 2545, gol 1170. 4 no 4 para posicionamento. Autorizado, gol no 354, reporte táxi. Reporte táxi. Tá. Foi autorizado nível 050. 050. 04062, desça para 2010, ajuste no 04. Dias da restrição de altitude e velocidade em carro, reporte estabilizado, ILS. Pistão a zero, a número 1. Um 1098, chame centro Recife, 126.85, alterno 125. Decimal 354, 163 a bordo, 2h35, seu autonomia alterna São Gonçalo, tá para trás. Bono 354, livre táxi à direita, via Índia, reporte pronto no Ponte Fera, 1014 no ajuste. 1094, reporta pronto no Ponte Fera da Índia, no 354. Tá, pode prosseguir, viu? Tá, 3398. 3398, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, devido à restante de altitude. Reporte estabilizado. 2000 no 4, pode estabilizar, 3398. No 228, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 4, livre DF. Número 3 para pouso, reporte estabilizado. Nesse momento, 2000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado IRF da 10, gol 1228. Torre Salvador, gol 1354, pronto no ponto de espera da 10. Gol 354, autorizado, alinhar e decolar, tipo no zero, vento, 160 graus, 099. Livre alinhar e decolar, da 10, gol 1354. Passando a zona com a pista vista, sobre 4062. Gente, azul 4062, já no curso do localizador? Ah, nesse minuto. Gente, complete aproximação, chanteza, no 8 decimal, 95. 895, obrigado. Boa. Torre Azul 4062. Azul 4062, tráfego avistado. Continue a aproximação, aguarde pista livre. 10-14 no ajuste. 10-14, aguardando pista livre, Azul 4062. No 228, inicie redução, aeronave que o precede na aproximação, posição de 1 hora, 8.4 milhas, rumo nordeste, cruzando 3700 para 10.000 pés com 177 mais ground. Frente do tráfego, prosseguindo na redução, gol no 228. Salvador, boa noite, Azul 2782, informação Charlie. Azul 2782, deixou controle Salvador, chame identificação, desça para o correção, reporte no ideal de descida, ajuste Salvador 10 no 4, confirme a próxima, tem? 0-1-4, ajuste em Salvador, lixa marina descida, passando OB2 com proa de MAPVO, Azul 2782. Negativo, MAF, voo e ITAP da presente para interceptar a chegada, boa noite. ITAP da presente, Azul 2782. Controle Salvador, gol 1354. 1354, contato radaço, gol 230, direto Jamu. 230, direto Jamu, 1354. Bruno 354, direto Aracaju, da presente. Direto Aracaju, Bruno 354. Gol 354, solicita desvio à esquerda para a 025 por 30 milhas. 025 por 30 milhas, após voa Aracaju, voa no 354. Autorizado desvio após direto Aracaju, voa no 354. Voo no 228, mantendo a proa 045, autorizado interceptar nessa proa. Quero autorizar a VLS da pista no 0, voo no 228. Centro 3398. 3398. Torre 118, decimal 95. 3398. No zero, e via à direita, segue táxi via Alfa Juliette até a Poli, portão 01. Alfa Juliette 01. 782, solicita descida. 12782, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 pés no 0 no 4, azul 2782. Então 3398, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 089. Livre pouso, pista 10, tá 3398. Controle Salvador, voo no 228, estabilizado no ILS da pista no 0. Gente, voo no 228, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Voo no 1895, voo no 228. Salvador, boa noite, voo no 228, meia milha para o stand. Voo 228, boa noite, tráfego avistado. Continua a aproximação com 1014 no ajuste, aguarde pista livre. 0-4, voo no 228. Confirmando a posição 01 para o azul 4062. Afirmo, 01. Então 3398, solo aos 13, livre à direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette, portão 5, tá, 3398, é lá na sua escuta, obrigado, boa noite. Voo no 228, autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 089. Livre pouso, pistão no 0, voo no 228. Uno 354, controle. Controle no 354. Uno 354, por mais quantas milhas de setoragem de viu? Já está iniciando curva direita para a proa de Aracaju. Tinente, informe de juiz ao centro Recife em 1.26.85, alterna 1.25.45 boa noite, bom. 1.26.85, alterna 1.35.45 noite, boa noite, grátis, 1.35.45. 1.25.45 secundário, bom. Afirmo, 1.25.45, 1.35.45. Gol 1228, solo ao Zuno 6, livre à direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 4. Livre à direita, livre táxi via Alfa Juliette, portão 4, gol 1228. Azul 2782, desce para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, livre ILS, a porta estabilizada. Descendo para 2000 pés, a porta estabilizada, ILS X-Ray, Azul 2782. 2782, estabilizando. Afirmativa no localizador, aguardando o glide azul 2782. Temos a pista à vista. Gente, complete a aproximação, chame 12118 decimal 95. 11895, obrigado, boa noite, 2782. Boa. Torre Salvador, boa noite, azul 2782. Azul 2782, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento, 160 graus, 079. 160 graus, 79, livre pouso, pista no zero, 2782. Azul 2782, solo ao 5, corta, solo aos 27, livre à direita, segue táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, previsto 2 Lima, atente ao balizador. Livre à direita, Alfa Kilo, Pátio 3, previsto 2 Lima, atente ao balizador, 2772.